sempre de mansinho querendo agradar, falando em palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer namar. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vim de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão como antes. Tudo mudou e eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me. Thank you.

coração. Eu fiz pra poder te falar, oh, palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás.